O trip 54 no 4, tá, fui, aliás. Torre 186. 86, 54 no 4. Salvador, trip 54 no 4. 54 no 4, está autorizado por uso pistão no 0, vento uma centena 12 nós. 54 ou no 4? Salve Salvador, Xangai 63, zona 1, informação, quilo. 3 no 1 para Guarulhos, 360. 360, tá. E a sua rota que você tem é 1,50, confirme. Confirma, não entendi o que sua transmissão, senhor. A sua rota que você tem no plano é via 1,50? Afirmativo, informe 50. Ok, tá autorizado, Guarulhos 360, rota periódica 50. Decolando 1-0, com curva pela direita, subida da El, Leda, após Leda voa Bidev, em Bidev prossegue conforme a rota. Intercepta o eixo da UP50 e segue conforme. 5164 transponder, controle PL1 no 9, decimal 35. Chama 63, não autorizado, Guarulhos 360, no informe de 50. Decola na saída da El, curva direita, vai voar da El, Leda, Bidev, uniforme 50, transponder 5164, controle 11935, Xangai 639. Portal 01 na Poli, chame quando para o posicionar. Mará. Lemer Alfa, 150, Forte 20 milhas. Pedro Forte 20 milhas, autorizado, decolando da ONU, da 17, em coordenação com a torre para o cruzamento do campo e prosseguir conforme no Forte. Acionando 01-42, 01-42, código transponder, controle opera em 1-9-35. É, confirmando a edição da colada 17, confere? Só podia repetir o transponder? 1042, isso, correto, decolando 17. Chama em trajetor 186 para o acionamento de táxi de decolagem, 1002 no ajuste, PB02, Índia November Alfa, vovô. Papai Romeu Lima, Salvador. Tipo 54 no 4, solo 03, direito no 219, decimal 9. Gente, 1219, 54 no 4. Ground, é o trip 5414. Vindo, prossiga Alfa, Kilo, pátio 3, 54 no 4. Gente, Alfa, Kilo para o pátio 3, 54 no 4. Agora só que eu copiei. Livre acionar, chama pra iniciar táxi. Mike com Vitor, prossiga. Autorização de tráfego, Guarulhos, 3, eu tenho aprovado o 36, quer correr no 300? Tá positivo, é isso aí mesmo. Do guardião no setor. Livre, vai ficar atento, o papai não deu lima. Pela direita, pós, no posto da Olinda, pós Bidev. Em Bidev, intercepto isso conforme a rota. 5406, transponder, controle opera em 119, decimal 35. Foi autorizado então. Barulho 5360, a feliz escola da pessoa 0, concluída pela direita, saída da Elf, transmissão beta, após voa de 10, 406, transponder, 5935, no ponto 5909. 4204, sempre quando pronto para o posto estacionar, 1983. Oi, bom dia, Webjet 5826, na final, vai estar travado. 52, venha, livre pouso, pista 10, venha, uma centena Solo, Xané, 6319, box 01, pushback acionamento. Liverpool 5826, vento 1, 5826, solo ao 09, direito no 219, decimal 9. 219, bom dia. solo, bom dia, Webjet 5826, Livrona, se escuta. 5826, bem-vindo, prossiga Alfa, Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, portão 09. Controle Salvador, bom dia, Guará 10, Sentinel, informação Lima. Guará 10, desça para 2.000 pés, chegada Mária, ajuste no 012. Confirme a altitude autorizada? 2.000 pés. Ok, autorizado até 2.000 pés na chegada Mária, com 1.012, Guará 10. Né, 6311, pronto para o táxi, informa 75 a bordo, 3 horas, 4 horas de autonomia e o alternado é Galeão. 311, Galeão, 4 horas, só não peguei o PB. É, 75 PB, viu? Utilizado Indy Alpha, até o ponto de espera 10, no ponto de espera torre 118, 16, ajuste no 0, no 2, bom voo. Ok, 1012, livre o táxi, até o ponto de espera da 10, lá vai chamar a torre 118, 63, 19. Torre Salvador, bom dia, Chanel 6311, ponto espera da cabeceira 10, pronto para decolagem. Autorizada a alinhar e decolar, o Chanel 6311, vento uma centena, 16 nós. Alinhamento, decolagem, cabeceira 10, 6311. Falei e mantém. Fala, o Gol 1925, posição 4, com feedback em acionamento. Cuidado no 4, semi-táxi. Cuidado, camarada, táxi. Família. Maga corrido, desça para 500 pés, reporte visual para farol de Itapuã. Descida para 500 pés e botará a farol de Itapuã, mais perto do céu. M301, decola aos 1-8, chame controle 1935, bom voo. Controle agora 1935, Chanel 6311, grato, bom trabalho. 15 de novembro, Alfa Livre, decolagem, pistão 1-0, 1-7, vento 1-1-0 graus, 1-7-9. 1-1, decolado, na sua escuta. M301, contato radar, suba ao 360. Em contato com a DAS, subindo 360, 6311, tem possibilidade de voada presente direto, Eudes? Não, Eudes, só com o centro Recife. Aqui na terminal o senhor pode voar Leda. Ok, então, se autorizado, voa Leda. Autorizado. Obrigado. Temos 174 a bordo, alternado Galeão, 2 horas, confirmando com 4 horas e 13 minutos. 4 e 13 e alterna Galeão? Acerto. Sim, autorizado, Índia Alfa, até o ponto de espera 1-0, no ponto de espera torre 1-8, décimo ao meio, ajuste no 0, no 2, bom voo. 1012 até o ponto de espera, lá a torre 18-6. Obrigado e um bom dia. Igualmente, bom voo. Bom trabalho. Obrigado, amigo. Aos 1-9. Autorizado que vá ao campo de imediato, linha 9 Alfa. dia, o voo 983. 983, a linha e mantém. A linha mantém, pista 190, voo 983. November Alpha cruzou o campo na proa de buraquinho agora, aguardando a transferência. Na proa de buraquinho, aguardando a transferência de November Alpha. November Alpha, chama agora o controle 1935, bom voo. Oi, November Alpha, chama agora o controle 1935, obrigado, até a volta. Bono 983, informa que tem um tráfego agora no... Está prosseguindo para o corredor forte, não interfere com o seu trânsito, ao no mil pés, tem livre decolagem, pista 10, vento 190 graus, no 4 nós. A cliente autorizada a decolagem, pista 190, tráfego não interfere com o seu 024, transponder, controle operem 1 no 9.35. Função 36025, autorizado porto seguro, nível 300, via previsto 50, decola da 10, chuva direita após saída da Elleda, após saída direto porto seguro. 5024 é o nosso código, 1935, controle Salvador. Deixa eu repetir o transponder. É 5024. Não, é o 5420. 5420, obrigado. Chame no 7, pronto para o posicionamento. Cliente, Otan 3602. Torre 186. Torre 186, boa, agora 1-0. Controle Salvador, Mike Echo Victor, através de Pituaçu. Mike Echo Victor, chame Torre 186. Torre 186, Victor. Controle, aqui é o Papa Romeo de November Alpha, pelo corredor forte, mantendo 1 no mil pés. Corredor forte. Mil pés, corredor forte de November Alpha. 1-0 graus, 179. Livre pouso, Guará, 1-0. Mike Eco, Vitor, reporte farol de Itapuã. Reportará farol de Itapuã, Vitor. Bono 983, decola 23, chame controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, gol 1983, livra 2 mil pés. 983, contato radar, suba ao 360. 360, gol, 983. Controle instalador, esse é o triplo Papá Romeo Lima. Prossiga. Decolado agora do Costa Azul, ainda acionado do 2434, com rumo agora, desculpa, decolado do CIA com destino no Costa Azul. Gente, prossiga para... Direto Costa Azul, aguardando autorização para cruzar o alinhamento da 10. Vai seguir então com a proa da cidade baixa até a autorização para cruzar a 1-0, senhor. Gente. Zero, prossiga. Vai na Petrolina a saída prevista, por gentileza? Por tenho 200 para Petrolina, aceita? Afirmativo. Autorizado Petrolina 200, decolando da 10, curva esquerda, subida Momo Alba, pós direto Petrolina, 5417 transponder, controle opera 119, decimal 35. Decola da 10, curva esquerda, saída Momo, aciona 5417, frequência do controle 1935, é o trip 5490. Confirmando, curva esquerda, da 10 e a Momo Albo, após direto Petrolina. End, da 10, curva esquerda, Momo Albo, direto depois Petrolina, 5490. Atio 3, posição 07, ano quando pronto para o posicionar o trip. Guarda quando pronto, 5490. Papá Romeu Lima, autorizado, direto Costa Azul. Autorizado Lima, muito obrigado, senhor. .888, autorizado, 2000 pés, reporte localizador. Autorizado 2000, reportará localizador, Gono 888. Tá 3896, autorizado 2000 pés, número 2, ajuste no 0 no 2. Pés como número 2, ajustado 1012, tá 3896. 5811, bom dia. Bom dia, 5811, confirmando Guarulhos 340, confere a rota OPRI 50. Confirma. Tá pronto? Tá pronto agora. Guarulhos 340, autorizado, rota Upper Whisky 50. Decolada 10, com curva pela direita. Subida da El Leda, após Leda voa Bidev. Em Bidev, intercepta Upper Whisky 50 e segue conforme a rota. 5154, transponder, controle opera em 119, decimal 35. Autorizado 340, Guarulhos, sai com curva direita, decolada 10, sai da Leda. Bidev, quando intercepta a Perusk 50. 5154 é o transponder, 6935 é o controle para o Web 589. Estou confirmando a saída, é da El Leda. Da El Leda após Leda Bidev. Da El Leda Bidev, 589. Botão 09, chama o ponto pronto para o push acionar. Gente, autorizado, Vitor.